Papá Romeo Charlie Alfa Tango, 550 litros. Pelo Romeo Oscar está autorizado o pouso na 17. O vento é 120 graus, 1 azul de nós. Tem livre pouso no 7, pelo Romeo Oscar. Chile M3, 30, tá. É, ingresso via Juliette, portão 7. Continue na final da 1-0, ajuste no 0 no 5. Patango, Juliette, Tango, Zulu, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.95, autorizado a sinal NGD Zulu, reporte estabilizado no TD Mike 1.01. Tirar a reporta, Juliette, Tango, Zulu. Autorizado, táxi, guia papá. É. Via peso Luna 7, fala da pista 1-0, primeira curva direita, desceu da árvore 1, função elétrica. E 4, 4, 1, 5, transponda, controle 1, 2, 0, 8. Mais depois. 3-4-0 agora, resposta número 2, prepare a subida a ponte. O 2067 autorizado a ganhar e manter no zero. A ganhar e manter no zero, voo 2067. Tô siga. Tá ingressando na linha do litoral. Tá lá com 1.500 pés até o destino. Pra reportar passando o farol da barra. O estimado para pouso é ao 1530. 1530 copiado, reporta no farol da barra, o Charlie Alfa Tango. Vai reportar no farol da barra, graças a Deus. Beleza. Pouso na 1907. A questão é coordenar com a torre e evitar uma aproximação perdida na DA, na MDA, do procedimento circular de Isópolis 97. Sim, hoje vai ter mais boa. Prossiga. É o América 209 na 11, do Pátio 1 para a reposta, até a posição 01 do Pátio 3. Gente, aguarde pra mim. Aguarda América 209. 4422, para a porta. Não, não. Pega da vitória, 320, passa da pista 0, curva direita, no perfil da HL, Leda, pós-Leda, voa, ponto seguro, intercepta 0-2, segue na porta. 5-4-4-2, transponda, controle 1-2-0. Parabéns para a vitória, 320, da curva direita, da HL, Leda, pós-Leda. Chame pronto. Passa duro estabilizado no procedimento do Lô, no DB do Lô, 190, Juliette Tango do Lô. Papa Tango, Juliette Tango do Lô, conversa final, chame a torre, frequência 118, decimal 9. Juliette Tango do Lô, agradeço. Vitorina Juliette, sempre reporte na Seasa, visão do campo. Controle 1208. Isso é controle Salvador 208, voo 2067, uma ótima tarde, final de semana. Realmente. Controle Salvador, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, prossiga. Estabilizado no final do procedimento Zulu. MDP Zulu, da pista 1-0, a intenção, se autorizado, é aproximação perdida na MDA e circular para posto final na 1-7, Juliette Tango Zulu. Juliette, Juliette Tango Zulu, reporte na MDA, para iniciar a remetida. É, a reportar, Juliette Tango Zulu. A Oliveira, ponto controle. Transponde 5170 e o controle 1208. Bate 5, chame a 2285 para me ataque de decolagem. 0-1-5. Papatango, Vitorina Juliette, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Boa tarde. Vitorina Juliette, boa. Autorizado, final da 1-7. Barro meu, Charlie Alfa Tango, informei pra entrar na frequência livre, pra coordenação. Alfa Tango, Juliette Quebequilo, controle? Paciente do Charlie Alfa Tango, passa na ilha de Veracruz. Gente. Para 1-7, o senhor quer decolar da 1-0 ou da 1-7 mesmo? Acho que cruzando 4.000 pés. O ajuste no 095. Tango Zulu já está iniciando a revetir? Iniciando agora em condições Vitor Mike Charlie, propõe circular parafuso na 197, está sendo o tráfego na final da 197. Juliette Tango Zulu. Ok, Juliette Tango Zulu. Plano cancelado ao 55, mantenha ainda a presente proa, aguardando para ingressar na perna do vento da 197, circuito padrão. Paciente, Juliette Tango Zulu. Vitorinho de Juliette, autorizado pouso. Na 17, o vento é 120 graus, 12 nós. Tudo autorizado na 7, Juliette. Tudo quanto posso. 12 e meia, guarde posse, famoso. Vento 17, aguarde base. Paciente, iniciou, aguardando a base, ele até isolou. Juliette, tráfego na perna do vento, da 17, à sua esquerda. Fique atento ao tráfego. O centro ainda não visual, por ser Turim de Juliette, pouso autorizado no 7, vento 120 graus, 109. Autorizado no 7, Julia. Juliette Tango Zulu está visual com o Vanguard RMAR? Afirmativo, Juliette Tango Zulu. Ok, execute a base na vertical do hangar, chame final no 7. Tá certo, Juliette Tango Zulu. Tango Romeu, Quebec Lima, ciência da mantena escuta do controle de Salvador, após a posição Coral, Voa e Léo. Começa de Ilhéus, 120, 1. Juliette, no solo ao 58. Libere a pista na Quebec, se possível, mantenha a posição na Quebec, aguardando para o reingresso na 17. 135, até 125, 1. 235, 251, com a Recife, o 2067 está bom, ótimo, final de semana. Paciente, Juliette Tango Zulu, após o pouso irá para o Pato 5, Garabai 7, vai ultrapassar a Papá para que as aeronaves possam ingressar. Juliette, Juliette Tango Zulu, o vento é 110 graus, 10 nós, livre pouso. Juliette Tango Zulu. Direita ainda o ponto de espera de fazer 0 no 5 Goiás. autônoma 5, quanto para as 8, quando a gente voou 8, né, resposta. Qual é o número? 347. Faz o 2740 para a sua foto. Estou 1867, pronto, pronto para dar 1-0. Rodrigo, no 867, está autorizado a decolada 1-0. O vento 1-0 graus, 09 nós. Além de colar da 1-0, gol 8-7, Vitorino e Juliette, observe a aeronave 1-7, após ingresso na mesma, livre táxi para o PAD 4. Vitorino e Juliette, copiou? Estamos no solo 0-0, faça um backtrack e mantenha a posição. Vitorino de Juliette, estou aí. Vitorino de Juliette, é, autorizado o táxi vindo no 7 até o PAD 4. Axulo November, siga o tráfego à frente, é, o Vitorino de Juliette, tem reporte alinhado e pronto, não no 7. Sangulo, após o... tráfego na Papa Liberar, possível com o pátio 5, pátio da Baeté. Pátio 2740, pronto para fora. Aracaju, 170, recuada da 1-0, curva esquerda, fica da Conde, curva 677, todo chão. 0264, transponda, controle, 208. 0264. Eu chamei pronto no PAD 3. Então, 3216, pronto, tá pronto? Pronto, siga. Fortaleza 370 via Upper Volume 9 até Bangu, pode ir para o curso Fortaleza. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, sentido da mão, transição para o T. 5, 4, 5, 1, transponda e controle no 208 graus. 02, controle no 20, decimal 8. 208, 867, vou lá. 1-0, curva esquerda, na partida da mão, pro X, chama 5-4-5-1 e o controle 208. Vou reto, chama o próximo medo. Passando medo. 0, gol, aborno, 8, na 7, gol. Confins, 3-4-0, atualizado, via Tesouro 2-1, bola da pista no 0, primeira curva à direita. Da Arbor 1 no transição elétrica 5174, transponda, controle 1208. Boa noite, 867, autorizado, Alessa. Ah, ela pagou 867, boa. Action, próximo na posição 1. Zulu November, decolada 03, chame o controle 20 decimal 8. 08 November. Salvador, Eco Zulu November, decolado na 62. Patatanga, Eco Zulu November, bateu de contas de visagem no retrato, no corredor Axé. Tudo bem, foi do Axé November. Salvador, Salvador, o Golf November, decola. Primeira aeronave? Salvador, da América 12, 6 o rebote até o portão meia dúzia, até o través do meia dúzia. Ok, América 12, livre o rebote até o través do meia dúzia. 4443, na 08 para 8. Sente, aguarde só um minuto, 4443. Papatango, Romeu, Quebec Lima, controle. Romeu, Quebec Lima, a 5.8 milhas para a posição Coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, 120, décima 1. Congonhas, 3603, lado BAP 010, vai da pista na 0, curva direita, aperfeiço da Daniel, meia da ponte, 5431, responde, controle 1208. Chame para o 0223, curva para a mita de voo 090 na Prodimária. Para o dispensionamento, 72 e no meia. Para o Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 10. E 282, 2008, mais tarde da Cúzulo 90, confirma para o ideal para o destino? No 227, aciona a identificação via chegada à mar e desce até o nível de voo 100. Número 2 no setor, aguarde. 3605. 32 nomeia IC de imediato. O 32 no meio. Sim, não, é de imediato. NX chame SAC. Autoridade, reporte o SAC 32, no nome. Janaia 6141, acione identificação via chegada Gonça e desça para 4000 pés. O ajuste no 014. Sendo 274. 7. Ponte 10895, ajuste no 0 no 4, segue o SAM, através do 7. Controle, 120, décima 8. 208, azul 2740. Controle Salvador, voo de Azul 2740 na Conde, passou 1000 pés. Azul 2740, contato radar, via saída Conde, suba para nível de voo 1970. 1970, saída Conde 2740. 01? Passa agora. Com o 3 anos agora, você é João Pessoa 3 anos de atrás. Bate 1 no Índia, Ponte Terra 1895, ajuste 1014, boa viagem, 3 vezes no meio. Bate Índia, 1895, obrigado, bom trabalho. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, ele aceitou o procedimento RNAV e o NDB Zulu. Autorizado direto Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. Confirme sua velocidade. Tenente, o Kilo Serra Lima, tem condições de manter a velocidade até mais próximo? Tente, mantenha. Pelo Serra Lima, sendo autorizado 210 nós, a proa do Serra Vitor 366, descida para 4000 pés. Tan 32 1 6, livre decolagem, dá 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Autorizado, ANR decolagem, 1-0, Tan 32 1 6. Azul 4-1, 4-4, após a aeronave da Azul, da companhia da retaguarda, nessa VRI. Autorizado para o Chilec no 01, chame tá. Autorizado da TAM, no 9, autorizado chame tá. Até o nível de voo 070, reduza para 220 mais. 3216, decolado aos 17. Chame o controle, 120.8. 08, bom fim de semana, certo? Igualmente. Olhe, boa tarde, são 3216. São 3216, contato radar via saída Momo, suba para nível de voo 370. 370 na Momo, possibilidade de voar direto Momo no presente? Aguarde. Obrigado. Autorizado decolada 10 azul 4442, o vento é 1110 graus, 109. Decolada 10 azul 4442. A TAM vai conduzir uma vega quando possível, informa os principais pousos. O nome é 05, copiado. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, deixa para 2500 pés, o ajuste no 014, autorizada final R-Nave, reporte estabilizado. 2500 pés, ajuste no 014, reporte estabilizado, certo? Voo 1227, deixa para 4000 pés, o ajuste no 014. 4000 no 014, 1227. Linha 226, acione identificação via chegada mar e desça até o nível de voo 050, aguarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4442. Azul 4442, contato radar via saída da EL, suba para nível de voo 320. Da EL 320, com referência a gente poderia o approach, Leda? Autorizado, direto Leda. Parte 1, ainda quanto te espera, 1895 e 14, boa viagem, 3600. Direita ainda quanto te espera, 1895 e 14, boa viagem, 4144. 421, ponto de experimento. Azul 4144, está autorizado decolada 10, vento é 130 graus, 109. Pesado Mari, são 3144. Oceano é 6226, autorizado em Cáceres. Gol 1227, desça para 2500 pés, o ajuste 1014, autorizado o procedimento R9, reporte estabilizado. Pro Gol 1227? Gol 1227, desça para 2500 pés, o ajuste 1014, autorizado a final R9, reporte estabilizado. Autorizado, reportar estabilizado, 1027. Xané 6141, após pelo, foi o Serra Vitor 368, inicie redução para 2009. Após pelo, 368. Fortaleza, 390, via Pesolão 9 até Bangu, Adulto e Fortaleza. Decola da pista no zero, primeira pula à esquerda, na pista da mão, transição para o tipo. 5460, transponde o controle 2080. Bono 227, de redução para aproximação, reposto passa no Serra Vitor 366. Reduzindo, bom. Meu controle, 120 decimal 8. 1208, assim, 4144, boa tarde. Boa. Xané 6315, acione identificação via chegada Amã, desça para nível de voo 070. São 3216, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alter 125 decimal 4. Oceano 6141, autorizado a final R9, reporte estabilizado. Autorizado. Autorizado da 10, vento é 120 graus, 109. Decolagem da 10, da 3605. 0. Carboruna sobe para o 340, 4140. Serra Lima, pouso autorizado na 17, o vento é 120 graus, 129. Gente, livre, pouso aqui, Serra Lima. Oi. 2746, guarda pop. O 5076, guarda pop. Prepara a subida à rua. Frequência 128, decimal 35, alterne 128, decimal 8. Entrei 605. Decolado aos 25, chame o controle 120, decimal 8. 08, boa tarde, 3605. 2, 4442, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Stan 3144, autorizado, ICAP. Motor de Salvador, bom dia, Stan 3605, passa 1900 na Adael. Stan 3605, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. 360, possibilidade de voar na proa de Mótiva, Oleda? Autorizado, Leida, Stan 3605. Leida, 3605. Oceané 6315, inicie redução para 2209. Oceané 6141, complete sinal RNAV, chame a torre, frequência 118.95. Oceané 6226, vou na prova do Serral Vitor 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 014, autorizada a sinal, reposto estabilizado. Oceané 6226, vou na prova do Serral Vitor 3166, vou na prova do Serral Vitor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. Salvador, azul 4144, sou de Elefa. Autorizado, Elefa, azul 4144. Oceané 6315, desça até o nível de voo 050. Ono 227 no solo, aos 28, chame o solo 219. 219, boa, vamos 5, número 2, Padel. Grau 1, 0 mais. Repouso, hoje, 3144, prossiga. Há uma possibilidade mais acima, que é uma curva esquerda na Pro 40, e você vai dar o curso 102 para o Cisa. Há 3144, vai efetuar algum desvio? Não, só para ver Salvador. Ah, porque vai complicar o sequenciamento, então 3144. Tá bom, então vai manter a prova. 3144. Sim. Quatro zero da azul, prossiga. Azul 2740 está afastado a 59 milhas norte de Salvador, serviço radar encerrado. Coordena em Aracaju na frequência 120.3. minha peso no 5, vai para ação para o sequenciamento, curva direita na proa 150. O limite é a radial 260 do Velho de Salvador. Só 3144, desça para 2500 pés, o ajuste no 014, autorizada final RNAV, responsabilizada. São 3605, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835, alterne 261, são 3605. 41, alfa, reporte 127. 1-2-3-7, verso Juliette, com cautela até o 9. Para o 9, com cautela, voa na 3, na 3. Espero na da venta, sendo rebocada ali para remoto. Aí descer do fim. Entendi, voa. Azul 5-0, 7-6 na escuta. Positivo, 5-0, 7-6. Qual o nível inicial? Prefere 1-4? Então, está autorizado no 1-4-0. Ilhéus, 1-4-0 inicial. Decola da pista 1-0, curva direita na coral. Em coral, modifica, segue visual 1-4-5. O transponder 02, 7-1 e o controle de 1-2-0-8. Pós-coral, modifica e visual. Segue visual 1-4-5. Não consegui compreender. É o 6336? Gente, coordeno com a equipe de solo e chefe do táxi, 6336. Ele é 1-4-1 em Juliette, portão 3. Juliette, portão 3. Finalizou o rebote? Hoje, seu final do rebote. Bom dia. São 3144, estabilizado? Estabilizado agora, 3144. É sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, 3144. É 6315, autorizado sinal do procedimento. Ajuste no zero, reposto estabilizado, pode ser a Vitor 366, ajuste no 094. 366-1473. Santos Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Gente, desculpa em condições visuais para 115, ajuste no 014, reposte em geral. Tem 1-0-4-4. Continue na final da 1-0, ajuste no 0-1-4. 3-14, guardando, 3-1-4-4. 5, ajuste no 0. É o 4, boa viagem, 6336. Segmento comissão de Salvador, frequência 118, decimal 95. Zulu no 0, até pro Bairro, atrás, Amber Zulu no meio, conforme. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita no perfil da Dael, Leda, ótima. 5463, o transponder, controle em 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado, na 1-0, o vento é de boa, 100 graus, 099. Afirmativo, autorizado, ponto campeão, 1-0, 3-1-4-4. Qual uniforme Delta, uniforme é o meu, ciente. Subi mantendo o 050, ajuste no 094. Confirme o tipo de equipamento. Salvador, boa tarde, chamando o 2-6, reporte antes da direita. No 5, boa tarde. O ajuste agora é 1-0-1-4. Aguarde pista livre. Guarda na minha 3. No solo 40, chame o solo 219. Obrigado, 219, 3144. De nada. Eu chame a 336, boa, mantenha o ponto espera, dá 1-0. Xané 6315, pouso autorizado, dá 1-0. Venta 130 graus, 1-0 nós. Uniforme Delta, uniforme Romeu, estamos em posto aéreo Golf, sem frequência de coordenação, estamos em controle cruzando 3.500 pés. 236, Lima, mantenho no zero. No solo, aos 42, chama o solo 219. 219. Na sua posição de 9 horas, 1.5 milhas, corte primário, há algum tráfego visual no setor? Ponto de espera, turno de 295, ajuste do 0 no 4, para 3845. Boa tarde. 14845, até a saída do parte 3, até a saída do parte 3 já pode dar ingresso na pressão. Minha 336, decolado aos 43, chama o controle 120 decimal 8. Vamos subir, mantenha nível de voo 390.